incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Fazer acima de tudo é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. Tira desta cova. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua mão, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao ar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Nós deixamos ela pra você.

estás aqui movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Thank you.

não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça do que seria de mim. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Em te conhecer todo de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh. E reina o Espírito sobre a carne. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e reina o Espírito sobre a carne. Oh, e reina o Espírito. Thank you. Thank you. Come and get it.

minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Segurando de que tudo vai.

chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele tá cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou.